Acordar no meio da noite, a casa silenciosa e a escuridão ao redor protegendo todos os piores temores, escondendo os monstros mais obscuros em nossa mente. Agora imagine que todos esses perigos noturnos sempre cheguem até você, inexoravelmente, e num estalo você acorde de novo na segurança de sua cama. Acordar no meio da noite, a casa silenciosa e a escuridão ao redor. Sim, eu sou o Fabrício Barros e hoje eu vou falar sobre o jogo Neverending Nightmares. E bem-vindos ao CDR Shots. Start! Action! Let's make some progress! Finish him! And the Oscar goes to... CDR Shots. Aqui debaixo das minhas cobertas, venho relembrar que essa resenha se reserva a não produzir infinitos spoilers e aconselho aos nossos ouvintes e leitores a não fazer o mesmo nos comentários desse post ou pela vida. Neverending Nightmares é um jogo sobre medos, um projeto de Matt Gilgenbach que expressou seu estado frágil enquanto sofria com depressão num jogo de cenários em preto e branco e movimentação 2D. O jogo tem como personagem principal Thomas e seu relacionamento com a sua irmã, que acontece dentro dos pesadelos. O jogo usa um tom sombrio e triste nos encontros entre os dois. Os ambientes que Thomas explora são grandes e com um toque de estranheza que se instala a cada porta aberta e nos detalhes como um quadro diferente, uma boneca inocente que olha outra pisca. A ambientação é a maior arma do jogo, auxiliada pelos sons da casa e das crescentes que deixam tensos até os jogadores mais corajosos que conheço. Manchas de sangue, coisas escritas em sangue e outros detalhes perturbadores vão se acumulando durante a jornada, com a escuridão deixando no ar o que está espreitando. A sensação de que cada novo conto tem algo inesperado e, por que não dizer, mortal à espera é algo novo e surpreendente para mim. A arte preza por deixar o jogador desconfortável. A sacada da escuridão ser formada pela sobreposição de riscos. Quanto mais escuro, mais riscado e sujo o ambiente se torna. Quanto mais claro, mais limpo o ambiente fica. Outro detalhe é a utilização de uma técnica de som chamada holofonia, a qual cria um som ambiente tridimensional e mais imersivo. Finalmente, Neverending Nightmares é um jogo de horror psicológico, surpreendendo por sua imersão dentro de uma estética tão incomum e do inteligente uso do recurso de um sonho que não acaba, além, é claro, dos sustos. A história deve ser vista com seus próprios olhos, e os desdobramentos são interessantes. Pensar sobre como foi o período depressivo do desenvolvedor e do envolvimento emocional que ele teve com o jogo e como as mecânicas do jogo traduzem essas sensações torna jogar especificamente esse jogo uma experiência além dos sustos para um experimento de empatia, de entender a mente do autor e compreender seus anseios. Enfim, um jogo muito bom. A nota de Neverending Nightmares é 8. Aqui estamos nós, depois de me beliscar, para me certificar que estou acordado, e só avisar vocês que podem contar com seus sonhos e pesadelos aqui pelo nosso e-mail, que é e-mailcatadoresderelíquias@gmail.com, e em nossas redes sociais. Deixe seu curtir em nossa página no Facebook e espalhe a palavra dos catadores pela interwebs. O roteiro desse episódio estará no post, assim como todos os outros, no blog. Não deixe de beber seu leite antes de dormir e... Bye!